confesso, o meu protesto é linha dura, armadura, armadilha. O preto mais falado de Brasília. Favela pra vida, adeus vida suicida. Assim que tem que ser. Tô cansado disso tudo, vê se não me amola. Prepare-se pra uma rajada de inteligência. Que eu tô aqui só pra meter o pau, falar mal da polícia. Jogar conversa fora, dá ibope pra mídia. Sem me garanto sem ferro, cago e cuspo em cima do sistema do inferno. Existe um sangue derramado, existe uma cruz. O preto aqui vive no sistema do poderoso Jesus. Então raciocine, nunca subestime o crime. Polícia é bandido, inimigo armado. Protestar, falo, sou fogo cruzado, é fato, morou? Aqui o papo é reto, na rima sou direto, contrariando os filhos da puta que dizem que eu não presto. Protesto eterno contra o sistema, FS os aliados fudendo com o esquema. Música é música, Alencar, estou no meio de um bombardeio, não posso respirar. Cada um tem seu valor, o meu é um pouco mais. Quem quer é doido, se liga, corre atrás. E aí ladrão, agora se liga na fita. Retrato falado, mandando que rola na vida. Sofrida, Paulinho, sangue bom, pois é. Soldado da periferia, véi, em Sobradinho. Sou do DF, Ceilândia lá do sul. A sorte na quebrada não pinta pra qualquer um. Se hoje está vivo, amanhã já não garanto. Se folga na quebrada, eu só lamento, é só mais um. NFW é retropelando na levada. Samambaia tem desarme, a mensagem é pesada. Para os manos de São Paulo, eu os véi de Brasília. Não existe lugar melhor que a nossa periferia. Beleza quebra, mão assalto favela. VSM da letra, a 22 atrasada. Assim funciona a polícia. Morte por nada, viagem sem volta. Quebrada violenta, deixar em cena é muita treta. E eu sou agora com sua levada é protesto. E eu sou agora com sua levada é protesto. Cabo de guerra, cada um puxa pro seu lado. Nessa hora é difícil decidir quem tá certo, quem tá errado. É a luta pela sobrevivência, camarada. Dia a dia da quebrada. Granada pronta para ser acionada. Escute bem porque aqui quem fala Zedex, Santa Maria, minha quebrada. Lá do sul canta pedra, nova capa e vítima de muita brutalidade. Ei, me diga porquê, difícil saber o porquê. Eles chegam aqui e fazem assim. O interrogado é você, não vai se esconder. Se o medo imperar e você se entregar, você vai se perder. Nada você vai ganhar e pouco vai proceder. 500 anos se completa, o meu Brasil continua na mesma merda. Por incrível que pareça, pouca coisa mudou. Pouca coisa vai mudar, você sabe que é mal. Fala bem a máquina do chaparral. Chego mandando um recado pra falsa política. Que no DF é comandada por um pilantra e a sua quadrilha. Eu sou linha de frente e não é brincadeira. Expansão, filosofia negra. Aqui é papo sério, não tem mistério. Tomando de assalto quadrilha positiva no ato. EWT pode parar com seus baratos. O movimento BSB está por um passo. Aqui, assunto de CPI, mas daí? Queima de arquivo, homicídio, execução na calada. Só o entorno é quem paga, aqui quem fala é Daniel Nosfai. E agora, véi, tu tá enrolado. A periferia entendeu o recado. Que Deus não é três, ele é um, não trindade. Precisamos de Jesus, meu irmão. Aí Brasil brasileiro, terra do carnaval. Muitas mortes na micareia, onda do pererê. Rala o tchan, nada a ver, realidade atual. Samambaia quebrada, cai pra dentro pra ver. Resumo da rima, a CPI da favela. Marcão aqui é que leva, tem muito neguinho saindo da quebra. Pra quebra, esguela, carnaval tá aí. A rocha maluco que requebra, é tudo por necessidade. Modo de vida, a raça negra tempo suicida. A balança da justiça não presta socorro. Então se liga, axé Maria, axé José. Eu sou Japão, pavio aceso para os sermanés. Nessus Alverde é o nome, aqui quem fala é barão. Sociedade falida, sem esperança de vida. Sem água, sem comida, drogas e armas. De fogo na mão do nosso povo. Será que voltou a guerra? Voltou a guerra de novo. Na fé Marquinhos, portador de necessidades especiais e não otário. Da periferia sou mais um revolucionário. Garimpo é meu estilo de vida que favorece o meu conforto. Que nada marque não, quero ver mais uma bala atravessando o seu pescoço. E aí é THC, você não tem tempo pra nossa mente fazer. 500 anos, tantas mentiras, tantos mortos, tantos planos. A alegria é o que alivia. Cabeça na barca, magrelos na área. Rappers de verdade contra a maldade que trouxeram pra cá. Chega de apanhar, é hora da vitória. Venho chegando na sequência, aqui quem fala é calcetença. Linha de frente na parada, Riacho Fundo é a quebrada. Aqui é mente engatilhada. Ratatata. Oh, e aí Japão sem guiapa. Três drão no ar, WM é o esquema, protesto é o tema. É a revolta da favela contra o sistema, que vira as costas e só quer me ver de algema. Eu sou de bandido, eu sou inimigo da lei que prejudicaram o estudante. Derramamento de sangue, armas, bomba, cacetetes, tanques. Ignorantes, o PM aperta o dedo a apagar trabalhador. Trabalhador brasileiro que dá um duro da porra, que porra. De sol a sol na construção civil, puta que pariu. Esse sim é o Brasil que eles querem que você veja. Putaria, homicídio, bunda e cerveja. Isso aí se ligou, me liguei, viajou, viajei, do rap sempre gostei. Então entenda, nosso esquema, poder da rima, que vem das ruas, provei do dom que Deus nos deu.